A primeira condição de um orador é não só dominar o assunto, mas ser verdadeiro, dizer o que sente e sentir o que diz. É preciso, antes de tudo, haver sinceridade e honestidade nas palavras. Continuando a saga do primeiro elo, quem é de casa é de casa e sempre tá por perto. No céu e no inferno, a irmandade que me ergue pra recomeçar do zero. 2010, sangue nobre, esse é meu clã. Vivo como eu quero, faço como eu quero, falo quando eu quero, cê tá esperto. Fronteiras quebradas, a cada sol que nasce, vigiando a alma quando a lua parte. Fidelidade em busca do objetivo, sonho que renova e vai me mantendo vivo. No meio dos feridos sobrevivo, graças ao divino, mudando a rota do destino. Já que querem me pegar desprevenido, louvando minha missão, ultrapassando em forma de oração, agindo sempre sem dar tempo, que meu dia virou maldição. O que não nos mata fortalece mais, então sigo em frente, pois meu santo é forte. A saga, o dia a dia de um sangue nobre, a irmandade que me cerca, me livrando dos cortes, duelando com a vida, vida que sorri pra morte. Sigo em frente, pois meu santo é forte. A saga, o dia a dia de um sangue nobre, a irmandade que me cerca, me livrando dos cortes, duelando com a vida, vida que sorri pra morte. De volta ao momento em que tudo é conhecido, ilustre reencontro do que penso enquanto digo é o que sinto. Vontade de conquistar, olhando jeitos e motivos para o sem medo de errar, acreditando no amor que transformou o lugar. Seguir em frente é uma opção, sem escolha pra mudar. O acontecido interrompeu, fez adiantar cada segundo realizado. Por não deixar de sonhar, escutei os gritos de socorro no meio das gargalhadas. Quando fechar os caminhos, abriremos outro estado. O tempo nunca foi problema pra quem sabe minha levada. Decidi ter esperança enquanto o mundo se acabava. Venci, mostrando grandeza, perdi qualquer vergonha de querer lá que vivi por mim. Enfim, honrei a chance de falar que não importa o que surgir. Eu sigo em frente, pois meu santo é forte. A saga, o dia a dia de um sangue nobre, a irmandade que me cerca, me livrando dos cortes, duelando com a vida, vida que sorri pra morte. Sigo em frente, pois meu santo é forte. A saga, o dia a dia de um sangue nobre, a irmandade que me cerca, me livrando dos cortes, duelando com a vida, vida que sorri pra morte. Não esqueça o passado quando olhar pra frente. Não esqueça, irmão, de quem sempre esteve presente. É o lado podre, é o lado bom da mente. Comigo vários vão além, com certeza não será diferente. Permanentemente, no coração avante é quente, pulando o muro daqueles que não sorri pra gente. Maceió, apenas uma parte do terceiro mundo. Sol do caralho, praias, mas com um sistema imundo. Não é novidade esse tipo de assunto. Meu futuro eu planto agora mesmo sem um puto. Mesmo quando tudo tá errado, eu sei dar os meus pulos. Fé em Deus, rap na caixa, esse é o meu culto. Chega junto, perde mais, conexão L Jampa. Família com destinos, direto do estúdio Casebre. Breja o Cintes, Azo S.I. quem comanda. Vai, vai, vai. Sigo em frente, pois meu santo é forte. A saga, o dia a dia de um sangue nobre, a irmandade que me cerca, me livrando dos cortes, duelando com a vida, vida que sorri pra morte. Sigo em frente, pois meu santo é forte. A saga, o dia a dia de um sangue nobre, a irmandade que me cerca, me livrando dos cortes, duelando com a vida, vida que sorri pra morte. O medo derrota maior número de pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. O que fazer então? Enfrente esse medo e vença-o.